Paz e graça a todos. Este é o Frutifica Cast com vocês. Eu sou Anderson Fábio e neste momento nós estaremos tratando de alguns assuntos concernentes aos ensinos das Escrituras da Palavra de Deus para trazer frutificação e edificação à sua vida. Fique conosco. Este é o Frutifica Cast, o podcast que frutifica através dos ensinos da Palavra de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, esse é o nosso primeiro Frutifica Cast e nessa oportunidade nós estaremos tratando de um assunto que foi solicitado a nós, que é referente ao assunto da Escola Bíblica Dominical, lição número 2, de 8 de abril de 2018, que fala sobre ética cristã e ideologia de gênero. Nós postamos uma foto na nosso perfil da nossa página no Instagram e as pessoas e também compartilhamos isso no Facebook e as pessoas nos solicitaram o áudio desta lição, só que gravar a lição na sala de aula é um pouco difícil. Então nós faremos isso aqui para vocês. Estaremos tratando da lição, não de toda ela, não como se estivéssemos dando uma aula mesmo da Escola Bíblica, mas estaremos tratando do assunto da lição, que é a lição número 2 da Escola Bíblica Dominical. Foi nos pedido também alguns livros que nós estamos usando para o aprofundamento deste assunto. Nós estamos usando o livro O Movimento Homossexual, do autor Júlio Severo, onde ele escreveu em 1998, quando assuntos direcionados à homossexualidade não eram tão vistos ainda na parte da igreja, eram vistos, mas não tão quanto agora, e até na parte da sociedade, não era visto de forma tão explícita como nós vemos hoje. E ele já tinha escrito já isso em 98 a respeito desses assuntos, e é um livro bem edificante. Ele traz bastante testemunhos a respeito da perseguição religiosa que já estava acontecendo já nos Estados Unidos. E ele trata assim a questão do homossexualismo não como somente uma batalha, mas como nós devemos evangelizar e tratar com amor os homossexuais para que nós venhamos evangelizá-los e ganhá-los eles para Cristo. Então, um livro bem edificante. Outro livro também que eu recomendo, que eu também estou aqui comigo, é Contra a Cultura, de David Platt, da editora Vida Nova. Esse livro eu li ele inteiro e ele traz coisas bastante edificantes também. E quando ele vai tratar de algum assunto, por exemplo, até do casamento homossexual, ele trata de como nós, como igreja, deveríamos agir, reagir diante dessa situação. Então é um livro que estou recomendando aí para vocês. Leiam, vai ser de grande edificação para vocês, para tratar deste assunto e outros assuntos também. Esse Contra a Cultura, ele vai tratar de pobreza, casamento com pessoas do mesmo sexo, racismo, escravidão sexual, imigração, perseguição, aborto, órfãos e pornografia, entre outros assuntos também que vão trazer edificação para a sua vida cristã. Então vamos lá. O textual usado aqui está em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então este é o versículo bíblico que está sendo usado aqui. Então vamos lá, para que nós venhamos entender a respeito da ideologia de gênero, primeiramente a gente tem que fazer uma definição etimológica da palavra ideologia e da palavra gênero para nós entendermos o que seria essa questão de ideologia de gênero. O termo ideologia foi desenvolvido primeiramente pelo francês Destutt de Tracy, que viveu em 1758 a 1836. O conceito foi amplamente usado pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, autores do Manifesto Comunista. A palavra ideologia ela é composta por dois termos gregos. O primeiro, que é eidos, que significa ideia, e o outro vem de logia, que significa estudo ou tratado. Então, ideologia seria assim um raciocínio, seria qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento e a maneira de pensar e agir das pessoas, seja individual ou seja socialmente. A palavra gênero ela tem origem grega também, vem de genus, que significa raça, também o termo da a questão de espécie. Mas esse termo, ele foi mudado em questão de ser masculino ou feminino para dar uma ideia distorcida de que a ideologia de gênero é a ausência de sexo, ou seja, a pessoa ela não nasce com o seu sexo biológico. O sexo da pessoa, o gênero no caso, ele vai sendo construído socialmente. Conforme o tempo, ele vai sendo construído. Isso é uma ideia totalmente errônea que é passada da ideologia de gênero, que é o que nós vamos estudar aqui. Esse termo de ideologia de gênero, ele deixa as pessoas totalmente confusas, principalmente os jovens. E a parte de gênero é justamente um conhecimento de si mesmo, como a pessoa conhece a si. A ideologia de gênero prega, ela tem que conhecer a si mesma para saber o que ela é, e não que o seu sexo biológico vai determinar quem ela seja. E o engraçado disso é que, dentro dessa ideologia que é pregada por essa corrente filosófica, eles ensinam que a pessoa que ela é homossexual, ela nasce homossexual, mas o homem e a mulher, eles não nascem homem e mulher, eles nascem neutro. E a parte social que vai ter essa construção social que vai direcionar se essa pessoa é homem ou mulher. Isso seria a ideologia de gênero. Você nasce sem o sexo em si, isso vai sendo construído. Quando é que iniciou, será, essa parte de ideologia de gênero? Isso aí vai iniciar, primeiramente, no próprio Karl Marx. Está nos escritos de Karl Marx, nas suas ideias. Primeiramente, no seu livro A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado, onde ele vai lutar contra a família patriarcal, que vai dizer que é um sistema arcaico opressor do homem para com a mulher. Ele ensinava que o sexo, ele deveria ter uma liberdade, a pessoa poderia fazer sexo com quem quisesse. E ele dizia que o casamento escravizava a mulher para que ela tivesse somente uma relação sexual com o seu esposo. Entre outras partes também, que dizia que a mulher era escrava do homem na parte do casamento. E o casamento seria o triunfo do homem perante a sociedade. E isso é uma ideia totalmente errônea a respeito do casamento, porque o casamento foi algo instituído pelo próprio Deus e ele é uma instituição sagrada. Essa parte de não somente de Karl Marx, porque Karl Marx iniciou a escrita desse livro e quem encerrou foi Friedrich Engels, né? Alguns falam Engels, outros falam Engels. Engels que assinou o livro, fez a finalização e que também concordava com essa parte do que Marx escreveu, que é uma filosofia comunista. O que partiu daí, que continuou essa ideia da ideologia de gênero, veio através também do feminismo. O feminismo ele inicia com um conceito de luta pelos direitos das mulheres, que realmente, ou até hoje, elas lutam por muitos direitos e na época necessitavam de alguns direitos porque as mulheres eram tratadas como inferiores. Porém, o feminismo trouxe conceitos errôneos a respeito da parte da mulher. Uma das suas principais líderes do feminismo é uma francesa chamada Simone de Beauvoir, que numa obra escrita que ela escreveu em 1949, que se chama O Segundo Sexo, ela afirmou que a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher, e é um conceito que já vem trazendo da parte da ideologia de gênero. Então esse conceito ele já vem sendo tratado há tempos atrás, já vem sendo direcionado para nós. Porém, como é um conceito bem difícil de se aceitar, principalmente que a sociedade sempre foi uma sociedade conservadora, isso se nós pegarmos há 50, 60 anos atrás, nós vamos ver que a sociedade sempre foi conservadora, seria difícil implantar essa ideia nova de ideologia de gênero. Então, surgiu um homem muito importante na história, que se chama... era um filósofo político italiano chamado Antonio Gramsci. E ele, na busca da hegemonia política, ele recomenda uma reforma intelectual e moral da sociedade, Como é que seria feito? Por meio de pessoas influentes, como políticos, músicos, artistas famosos, jornalistas, e por meio de todos os meios que possam manipular a opinião pública. Mediante essas ações é possível modificar o senso comum de certo e errado. A ideia que ele deu? Para que se mude a ideia da sociedade, o conceito conservador da sociedade, você pega pessoas influentes, políticos, músicos, artistas, e vão implantando a ideia de todas as formas para manipular a opinião pública, para que a sociedade, o coletivo, venha a ter um novo conceito a respeito do que é certo e errado. Com o uso intenso da mídia, das artes da literatura, das escolas, universidades, por via de palavras de ordem e a massificação de uma nova cultura, cria-se daí o conceito que é estudado como chamado o homem coletivo. O que seria o homem coletivo? Toda a sociedade teria o mesmo conceito dessa ideologia, que passivamente assimila a filosofia nova, que era o conceito novo que era errado e se torna certo. E passa a pensar todo mundo igual. Todo mundo passa a pensar que isso é a forma correta. A partir desse momento, quem ousar discordar, quem falar não, isso é errado, do senso que foi modificado dentro do coletivo, dentro da sociedade, sofrerá um patrulhamento ideológico, vai sofrer a própria sociedade que está influenciada por essa ideologia que foi implantada por um meio coletivo, vai contra essas pessoas que se levantam e dizem não, esse conceito é totalmente errado. Esse patrulhamento tem como objetivo desqualificar quem faz oposição e pensa diferente. O propósito é desprestigiar quem se manifesta contrário a essa ideologia. Então, esse coletivo, eles vão desprestigiar, vão dizer que essa pessoa que pensa diferente é uma pessoa... É daí que eles vão usar termos pejorativos, né? Para dizer que essas pessoas aí vão chamar a pessoa de fundamentalista, homofóbico, preconceituoso, machista, racista, reacionário, entre outras coisas, né? Para dizer que essa pessoa ela é uma pessoa quadrada, ela é antiquada, ela não tem um pensamento moderno. Por quê? Porque esse pensamento moderno não veio com a modernidade, veio com a manipulação ideológica que vem sendo feita pela mídia há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, quando você vai ver qualquer seriado hoje, você sempre vai ter um casal homossexual nos seriados. E o casal homossexual sempre é o bonzinho, sempre é aquele que faz as coisas certas. E essa é a ideia que eles querem passar da ideologia, que é a parte da homossexualidade, porque a ideologia está ligada com a homossexualidade. Porque se o menino é menino e ele pensa que é menina, ele vai se tornando um homossexual, um travesti, ou algum outro desses termos LGBT. Então, eles estão implantando essa ideia há muito tempo. Se a gente for ver a televisão há uns 20 anos atrás, isso não era totalmente exposto na mídia, era colocado assim de uma maneira bem devagar, bem devagarinho, para que as pessoas viessem aceitando o conceito, a ideologia, que é chamada, por causa de Antônio Gramsci, de grancismo cultural, que é justamente a implantação dessa ideia da ideologia de gênero. Então, a liberdade de expressão hoje, desses conceitos ideológicos, ela está presa ao politicamente correto, que é você não pode dizer nada contra essa ideia, porque essa ideia foi implantada como uma ideia correta e quem se coloca contra é uma pessoa que está totalmente fora do conceito social, cultural, que forma essa ideologia. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos influenciados por isso. Porque a sociedade, nós vemos até, principalmente uma rede de televisão muito famosa que tem o seu símbolo circular, né, que você já entendeu de quem que eu estou falando, ela coloca sempre, quando vai ter essa luta, ela coloca os artistas que são bem conceituados, que são ídolos de muitas pessoas dentro da sociedade, colocam eles para falar diretamente a respeito desse assunto, a respeito de ideologia de gênero, a respeito de homossexualismo. E as pessoas que estão vendo, como são pessoas que a sociedade ama, que a sociedade tem como pessoas de bem, a sociedade acaba aceitando as informações dessas pessoas como uma verdade. E isso é justamente o que o Antônio Gramsci ele propôs. Então, dentro da ideologia de Karl Marx, do feminismo, Eles foram impondo esses conceitos através dessa ideologia de Gramsci para implantar um conceito geral dentro da sociedade. Então isso, a ideologia, ela veio dessa forma, iniciou no marxismo, no feminismo, e foi implantada com o grancismo cultural. Isso que foi colocado realmente para que nós viéssemos hoje estar falando sobre isso, porque isso está bem patente aí na sociedade, e até nas escolas, né? Isso é bem falado, porque o que eles querem implantar mesmo é nas escolas, porque se implantou na escola, a criança aprende desde pequena a respeito da ideologia, e quando ela for adulta, ela vai achar isso que é um conceito normal, e se alguém pensar diferente dela, vai ser colocado como uma pessoa que está indo contra a própria sociedade. E não é isso que nós estamos fazendo, né? Nossa luta é justamente pela família tradicional e pela sociedade tradicional, como sempre foi e sempre aconteceu. Outra coisa aqui, o que essa ideologia ela vai trazer então para a sociedade? O que ela vai trazer, quais são as consequências, né, da ideologia de gênero dentro da sociedade, dentro da família? Quais são as consequências que vão vir? Vamos lá então. Primeira coisa dessa ideologia de gênero que é implantado dentro dessa corrente é justamente a troca de papéis entre homens e mulheres. Hoje nós vemos isso uma luta muito grande, e falar sobre isso é um pouco machista, porque esse é o propósito da ideologia, sempre colocar uma luta de classes, uma luta de sexos, que sempre foi o propósito desde o início do comunismo e do marxismo. Então, eles colocam uma troca de papéis dentro da sociedade, que é do homem e da mulher. Os padrões que são colocados, que sempre houveram dentro da sociedade, eles têm que ser desconstruídos. Por isso que isso foi exatamente o que Marx ele orientou, que você tem que desconstruir a família tradicional para que você possa implantar a ideologia e o conceito marxista. Então, a primeira coisa que eles querem é desconstruir justamente a família e desconstruir os papéis, né? Como nós vemos hoje, isso vem da luta realmente das mulheres por um direito de voto, e hoje nós vemos que hoje a mulher trabalha, e isso era algo que a sociedade não tinha antes, e eu não vejo como errado a mulher trabalhar, nem é pecado, nada disso, só que a mulher trabalha, e hoje muitas mulheres são solteiras, precisam trabalhar para sustentar seus filhos, que isso é um conceito que foi justamente a desconstrução que a sociedade vem sofrendo, não somente pelo marxismo, mas por vários fatores que vem acontecendo dentro da sociedade para destruir justamente a família tradicional, que é homem e mulher, e seus filhos. Então hoje existem famílias bem diferentes, e mulheres que precisam trabalhar, que é uma necessidade, e até mesmo mulheres e homens que são casados, há uma necessidade de trabalhar para ter o sustento da sua casa. Mas a maioria das vezes a mulher e o homem trabalham, a mulher trabalha justamente por causa do consumismo desenfreado que é pregado também pela mídia. A mídia ela impõe essa necessidade que você trabalhe e ganhe mais para que você venha suprir as necessidades consumistas que ela mesma está propagando nas mídias. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Não que eu seja contra a mulher trabalhar, mas se nós formos ver por uma família tradicional, a família sempre teve a mulher em casa. E o feminismo ele trouxe um conceito errado a respeito da mulher. Até mesmo Chesterton ele vai dizer que o feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem os seus empregadores, mas são escravas quando ajudam os seus maridos. Então, o feminismo trouxe essa ideia confusa de que se a mulher ela ficar em casa e ajudar em casa e cuidar das coisas de casa, ela é escrava, ela está sendo oprimida. Mas quando ela trabalha, quando ela está servindo ao seu empregador, ela é uma mulher livre. E isso é um conceito totalmente ilógico. A mulher sempre ficou em casa, sempre cuidou dos filhos, e é de suma importância essa questão a respeito até da criação dos filhos. Os filhos precisam de alguém que venha orientar eles desde o início na questão da sua educação, e principalmente como nós somos cristãos, na educação religiosa e cristã, de conceitos realmente corretos dentro da sociedade. E hoje nós terceirizamos a educação dos nossos filhos para ter um conforto, para ter vamos dizer assim, um consumismo maior das coisas que a sociedade nos impõe. Então nós temos que cuidar, porque a sociedade ela está impondo realmente essa questão do consumismo. to Jesus. Então, há essa troca. Tempos atrás eu vi um filme que é de um... Mas é de um estagiário que ele é até um senhor e ele vai trabalhar numa empresa onde a mulher é uma jovem e ela é muito bem sucedida. E o seu marido, depois vai descobrir que o seu marido, ele fica em casa, ele cuida das coisas da casa, ele cuida dos filhos. E ela é uma mulher bem sucedida que traz o alimento, traz o que necessita para casa. E esse marido até estava atraindo, né? É errado o marido cuidar das coisas de casa? Não é que seja errado, não é errado e não é errado a mulher trabalhar. O problema é que essas partes que a mídia quer colocar é justamente a desconstrução do que sempre ocorreu dentro da sociedade. A mulher sempre foi vista em casa e o homem sempre foi aquele que trouxe o sustento para casa. Até minha esposa fez um vídeo essa semana sobre Tiago, se não me engano é 2:15, que diz que a mulher é aquela que tendo, ela é salva dando à luz a filhos. Então ela trata dessa questão da mulher ser aquela que dá a sua prioridade às coisas de casa, às coisas da família, que isso é de suma importância e é um ministério que é muito importante para a família e para o crescimento da família. E isso não pode ser tido como algo machista, né? Ou algo quadrado ou antiquado. Não, isso foi algo que sempre ocorreu dentro da sociedade, sempre ocorreu dentro das famílias, e é algo que nós precisamos resgatar. Não que a mulher precise ficar em casa somente trabalhando, não é isso que eu estou falando. Estou falando para a mulher colocar esse cuidado da casa como algo primordial para cuidar dos filhos e da família. Existe uma mulher hoje bem conhecida dentro da parte cristã que se chama Norma Braga, que ela fez faculdade, ela fez doutorado, e ela é uma doutora, né, com um conhecimento muito vasto, mas ela deixou toda a sua carreira, que ela era uma carreira bem promissora, mas ela entendeu essa questão da família em casa e ela deixou tudo isso de lado para ficar em casa, mas ela não tem filhos ainda, ela ficou em casa para cuidar da casa, cuidar das coisas do seu esposo e se dedicar mais à leitura, à busca a Deus e se fortalecer a sua família em casa. E isso é algo louvável dela. Então ela é uma mulher, uma doutora, ela se formou, mas ela escolheu dar prioridade à sua família. Isso é de suma importância. Então essa desconstrução e essa troca de papéis de homens e de mulheres já é uma das consequências da ideologia, que a ideologia de gênero quer colocar, para que venha a ser desconstruído a família tradicional. Outra consequência que a ideologia de gênero traz é a seguinte: ela traz a confusão de identidade para o ser humano. Então, os adeptos afirmam que a sexualidade, o desejo sexual e o gênero homem e mulher não estão relacionados ao sexo, aos órgãos genitais. Então, se eu nasci homem, a pessoa nasceu homem, tem um órgão genital masculino, e a mulher nasceu mulher, tem um órgão genital feminino. A ideologia vai pregar que não, mesmo que você tenha nascido com os órgãos genitais de homem e de mulher, você não é um homem e uma mulher, você é neutro, você vai descobrir conforme a construção social se você é homem ou mulher. Isso traz uma confusão muito grande na vida, principalmente dos jovens, das crianças que estão confusas, porque chega numa parte da adolescência que a criança ela começa a ficar confusa. Diz alguns estudos de psicologia que a construção da personalidade ela se dá até os 6, 7 anos. Não há uma data certa para afirmar isso, mas até os 6, 7 anos ela vai sendo construída e depois ela é fechada. E depois, aos 10, 11, 12 anos, isso depende até da criança, ela é aberta novamente para firmar o conceito da sua personalidade. Isso vai se dar até os 18, 19, 20, 21 anos para fechar a sua personalidade. Então, por isso que aos 10, 11 anos, quando se torna um adolescente, há aquela parte da adolescência que é diferente, que até muitos falam que é aborrecente. Por quê? Porque ele está aberto agora a novos conceitos e até como ele não tem uma identidade em si, ele procura se identificar de muitas formas. Né? Muitos olham um grupo específico de jovens, olham um grupo dentro da mídia e quer se identificar até mesmo com cantores, com atores, e quer se identificar com alguém. Por quê? Porque agora, como foi aberta a parte da personalidade, ele quer se identificar com alguém. E por isso que na adolescência isso é algo tão difícil. E tratar dessa questão da ideologia traz mais confusão ainda, porque muitos jovens, como eles têm uma dificuldade em se identificar, essa parte da ideologia da sexualidade pode trazer mais confusão ainda. E segundo alguns estudos, um estudo da Associação Americana de Pediatria, eles dizem que 98% dos meninos e 88% das meninas confusos com o próprio gênero, com a própria sexualidade, acabam aceitando o sexo biológico, depois de passarem naturalmente pela puberdade. Então, após eles passarem pela puberdade, eles vão aceitar naturalmente a sua sexualidade, que é própria da biologia, a sua sexualidade biológica. Então, trazer a ideologia de gênero para as crianças, para os jovens, é trazer mais confusão ainda. Que essa questão de, por exemplo, se o jovem, nessa parte da confusão da ideologia de gênero, ele é um menino e se identifica como uma menina. O que, que é usado, então? Eles vão usar bloqueadores da puberdade para personificar o sexo oposto. E vão requerer hormônios do sexo oposto para que isso venha fazer se associar àquela nova identidade sexual. E isso é um risco muito grande, porque foi feito esse estudo e descobriu que o índice de suicídio é 20 vezes maior entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e submetem a cirurgia de mudança de sexo. Então, o índice de suicídio é muito maior nessas pessoas que decidiram, na puberdade, tomar bloqueadores, tomar hormônios e mudar a sua sexualidade, e quando chega a fase adulta, não podem mais voltar à sua sexualidade biológica. E isso traz um transtorno muito grande nas pessoas, e uma confusão muito grande a respeito da própria sexualidade. Essa indefinição acerca da própria identidade produz no ser humano um efeito destruidor e provoca nele uma confusão de personalidade, gerando graves problemas de ordem espiritual e psicossocial. A pessoa, ela não tem uma identificação, ela vai criando essa confusão no seu interior a respeito da sua sexualidade, e isso é um problema muito grande. Para vocês terem uma ideia, foi feito um experimento no Canadá, há tempos atrás, com um jovem chamado David Raymer. Não sei se você conhece essa história, mas David Raymer, quando ele tinha na faixa de 8 anos, ele foi fazer uma cirurgia no seu órgão genital e acabou dando um problema, fumegou, deu um problema na parte da ferramenta que está sendo usada, fumegou e acabou necrosando o seu órgão genital e acabou caindo. E como houve essa questão, um psicólogo muito famoso, um sexólogo da época, chamado John Money, foi consultado, porque ele tinha uma boa reputação, ele tinha umas ideias a respeito da sexualidade diferente, e ele era uma pessoa bem vista dentro da sociedade, e ele foi consultado a respeito deste problema da parte da sexualidade. E como esse sexólogo John Money, ele já tinha o conceito da ideologia de gênero já implantada, ele já tinha essa ideia, ele olhou essa situação de David Raymer e ele olhou como uma oportunidade de implantar o conceito da ideologia de gênero nessa criança e submeter essa criança à psicologia, à parte de desenvolvimento dela, colocar na cabeça dessa criança que ele não era um menino, ele era uma menina. E ele era gêmeos até com o seu irmão que se chamava Brian. Isso foi feito. O que foi feito? Foi feita uma operação para mudar o sexo, foi colocado um órgão genital feminino artificial, e os pais aceitaram isso, porque como tinha ocorrido aquela lástima a respeito da cirurgia, os pais começaram a comprar roupas de menina, compraram brinquedos de menina, e agora o David se chamaria Brenda, e começou a tratar David como Brenda desde o início, e ele era tratado psicologicamente, havia terapias com o próprio doutor John Money, e sempre era tratado ele com uma menina. Ele tomava os remédios, tudo para construção da sua feminilidade. Só que, conforme o passar do tempo, David, ele não aceitava os brinquedos de menina. Ele não aceitava, ele pegava as roupas da menina, tirava e não aceitava, e começou a ficar revoltado, e os pais começaram a desconfiar que ele não estava aceitando a sua nova sexualidade. Só que John Money, ele não aceitava isso, falava que a sexualidade é uma construção social, que ele iria, conforme o tempo, aceitar isso. E David, a Brenda agora no caso, né, começou a crescer, começou a ficar depressivo e começou a querer se matar, se suicidar. E aos 14 anos os pais contaram para Brenda que Brenda não era Brenda, que Brenda era David. A partir dali, David começou a aceitar a sua sexualidade, voltou a ser homem, começou a se vestir como homem e voltou a viver como homem. E ele se casou, né? Teve um casamento, só que tudo aquilo que John Money tinha feito, somente destruiu a vida da família Raymer, destruiu todos os familiares. O seu pai começou a beber, virou alcoólatra, sua mãe começou a ficar depressiva, começou a tomar remédio. O seu irmão, Brian, se envolveu com drogas e morreu de overdose, se matou, né, com remédios. E o próprio David, em 2004, mesmo após se casar, ele foi numa mercearia perto de casa e atirou na sua cabeça, se suicidou. É por causa de todo esse desenvolvimento, essa experiência que foi feita, que foi, é considerado o experimento mais polêmico da história, é tratado como um terror dentro da história, a mais cruel história da psicologia, porque foi tentado desconstruir uma sexualidade à força dentro de uma pessoa que era um menino e foi colocado ele como uma menina. E esse, para os amantes da ideologia de gênero, isso é a maior vergonha que eles têm. Porque a ideologia de gênero foi tratada realmente, foi tirada da teoria e colocada na prática, e foi um desastre total. Acabou destruindo uma família completamente. Então é isso que a ideologia de gênero traz, né? Ela destrói, traz confusão à família. E outra coisa que a ideologia de gênero traz é a desvalorização do casamento da família. É isso que ele quer trazer. Que o casamento não é algo importante, né? E isso quer trazer a desconstrução. O casamento, gente, para nós que somos cristãos, é um reflexo do amor de Cristo para a sua igreja, conforme Efésios 6:5. Então, a ideologia de gênero quer desconstruir isso. A ideologia de gênero considera a atração pelo sexo oposto, o casamento e a família, estereótipos sociais previamente estabelecidos pela sociedade. Então, o casamento tradicional não é algo que é verdadeiro, mas é algo construído pela sociedade. Nós sabemos que não é assim. Então, eu queria tratar mais essas questões que são mais relacionadas à filosofia, realmente, né? Mas o ideal cristão é que Deus fez homem e mulher. A Bíblia diz que macho e fêmea os criou. E a educação dos nossos filhos deve ser feito assim, de macho e fêmea, menino e menina. A educação, ela é de suma importância. Educar não consiste apenas em suprir os meios de subsistência e proporcionar o bem-estar necessário. Cabe também aos pais educar os filhos na demonstração do Senhor, promover o diálogo e o amor mútuo, que é o que devemos fazer. Os ativistas labutam para implantar a ideologia de gênero nas escolas, por meio de material didático e de uma pedagogia voltada para o desenvolvimento, desconstrução sexual e o doutrinamento das crianças e alunos em geral. É isso que eles querem fazer, é desconstruir. Eles estão colocando isso nas escolas. Eles querem implantar isso nas escolas. O livro de Júlio Severo, o movimento homossexual, diz que isso já começou a ser implantado já em 1990 nos Estados Unidos. Então aqui começou em 2010, 2011, com leis que eles querem implantar material didático, e mesmo o Senado vetando isso, o MEC, muitas partes do MEC no Brasil jogaram esse material didático em muitas escolas, e houve muitas manifestações de famílias, de pais, da igreja, para que esse material não fosse implantado nas escolas. E isso até hoje é uma luta realmente, porque eles estão implantando devagarinho, e foi colocado no MEC novamente agora, dentro da parte de direitos humanos, a parte da ideologia de gênero, para que venha a ser aceito e venha ser colocado goela abaixo para os nossos filhos. Por isso que é tão importante que nós venhamos educar os nossos filhos, por isso que é tão importante que a mãe venha estar em casa, porque se a mãe e o pai trabalham o dia inteiro, chegam cansados, não tem tempo de cuidar dos filhos, e é bom que venha colocar, educar os filhos e ensinar a respeito da sexualidade, conversar com eles, que se isso for colocado na escola, é para passar para os pais, porque isso mesmo que eles estão colocando no MEC, isso dentro de lei, eles não podem ensinar, porque sexualidade não é para ser ensinado nas escolas, e nós pais temos que nos levantar, temos que ir lá lutar contra isso, contra esse conceito, contra essa implantação dessa ideologia, que quer ser forçadamente ensinar os nossos filhos e desconstruir a sua sexualidade e seu conceito do que é um homem e do que é uma mulher. Então, vamos lutar contra isso, tá? Contra essa parte da ideologia de gênero. Espero que você tenha compreendido o nosso podcast. sobre esse assunto. Tentamos ser bem breves aqui. Esse movimento ele já tem há tempo. Qualquer dúvida, coloque nos comentários aí ou no Facebook, que é o nosso facebook.com/frutificandopelapalavra, ou no comentário próprio da nossa página, né, do nosso blog, que é www.frutificandopelapalavra.com.br, ou pelo Instagram também, que é frutificando@frutificandopelapalavra, que ali nós estaremos respondendo, que nós vamos colocar isso nessas redes sociais, e estaremos dialogando a respeito deste assunto, que é um assunto muito importante para nós. Então, gente, um abraço, tá? De coração, Anderson, Fábio, e fique conosco para que nós venhamos ter mais aí podcasts para que você venha aprender mais sobre outras questões. Talvez nós vamos trazer alguns podcasts um pouco mais polêmicos a respeito de pena de morte, talvez a questão do aborto e outras coisas também a respeito sobre a questão da espiritualidade, sobre a questão de batismo com o Espírito Santo, sobre a questão pentecostal, pode ser alguma coisa também a respeito do arminianismo. Nós vamos ver conforme o tempo, para crescermos juntos aí. Um abraço então, fique conosco, esse é o Frutifica Cast.